Pau pra cima. E ela tá comete na boca, desce, desce, desce. Todo mundo vai, vai. Ela vai. Fica louca. Desce, desce, desce, desce. Comete na boca. Desce, desce, desce, desce. Ela fica louca. Desce, desce, pra cima. Comete na boca. Let's go, baby. Come on. Yeah. Arrocha, mamãe. Arrocha, mamãe. Ei, novinha, se ligue na nova dança. Com um pouco de ousadia, seu corpinho se balança. Ei, novinha, se ligue na nova dança. Com um pouco de ousadia, seu corpinho se balança. Balança pro lado direito, balança pro lado esquerdo, pra frente e pra trás, rebola fica no meio. Balança pro lado direito, balança pro lado esquerdo, pra frente e pra trás, rebola fica no meio, vai! E ela tá com mete na boca, desce, desce, desce. Todo mundo vai, vai! Ela vai, fica louca! Desce, desce, desce, desce. Com mete na boca! Desce, desce, desce, desce. Ela fica louca! Desce, desce, vem negona! Com mete na boca! E ela tá com mete na boca, desce, desce, pra cima! Ela fica louca! Desce, desce, desce, desce. Com mete na boca! Desce, desce, desce, desce. Ela fica louca. Com dedinho na boca. Arrocha, mamãe. Vem que vem, vem que vem, vem que vem. Desce, novinha. Ei, novinha, se ligue na nova dança. Um pouco de ousadia, seu corpinho se balança. Ei, novinha, se ligue nova dança. Com um pouco de ousadia, seu corpinho se balança. Balança pro lado direito, balança pro lado esquerdo, pra frente e pra trás, rebola fica no meio. Balança pro lado direito, balança pro lado esquerdo, pra frente e pra trás, rebola fica no meio. E ela tá com mete na boca, desce, desce, desce. Vai, vai, vai, vai. Ela fica louca. Desce, desce, desce, desce. Com mete na boca. Desce, desce, desce, desce. Ela fica louca. Desce, desce, desce. Todo mundo vai. Com mete na boca. E ela tá com mete na boca. Desce, desce, desce. Todo mundo. Ela fica louca. Vai, vai. Com mete na boca. Desce, desce, desce, desce. Ela fica louca. Desce, desce. Com mete na boca. Let's go, come on.